Namastê, irmãos, irmãs, amigos e amigas, ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui na Esotérica FM, com a apresentação de Osmar de Carvalho, trazendo os estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Uma muito boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo nesta quinta-feira. E como sempre, vamos dar início a esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos mestres da Grande Fraternidade Branca para esse trabalho, e dedicamos à grande loja Una dos Adeptos este minúsculo e humilde trabalho, mas que é mais uma mão que está trabalhando para o soerguimento da humanidade até a sua verdadeira essência. Então vamos nos interiorizar, procurando relaxar o nosso corpo, deixando toda a nossa estrutura psicofísica relaxada, procurando respirar lenta e profundamente. Vamos procurar, amigos e amigas, fechar os nossos olhos, buscar a conexão com o nosso eu interno e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Esotérica FM, também nossos amigos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E damos continuidade na noite de hoje, meus amigos, ao estudo do Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, esse maravilhoso livro que no ano passado completou o centenário da sua edição e que traz realmente informações, instruções realmente muito profundas e que servem para a nossa aplicação. A todos vocês que estão buscando a luz e que estão descobrindo a luz dentro de vocês mesmos, amigos, realmente os princípios herméticos são praticamente um alfabeto das leis universais que vocês podem utilizar para se autodescobrir, para se autoconhecer. E no dia de hoje nós chegamos ao terceiro capítulo do livro O Kybalion, que vai tratar exatamente da transmutação mental, o verdadeiro princípio da alquimia, o que também sempre foi preconizado pelos hermetistas, pela filosofia do grande Thoth, o Hermes, o três vezes grande, que viveu no Egito há muitos e muitos milhares de anos atrás, mas cuja sabedoria irradia e brilha até os dias de hoje. E sobre a transmutação mental, antes do texto, precede aqui uma frase no Kybalion, que diz o seguinte: a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. E assim nos diz o Caibalion. E como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicólogos, tendo sido Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia. Da alquimia nasceu a moderna química. Da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das atuais escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia. A verdadeira construção das pirâmides, representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, e não obstante têm sido encobertos sob o nome de ciência psíquica, que a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que afinal pode haver alguma coisa nesta ciência psíquica. A verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam conhecimento da astronomia transcendental, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da química transcendente, que era chamada alquimia, da psicologia transcendental, chamada psicologia mística. Possuíam conhecimento interno como conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas, estava o conhecido sob o nome de transmutação mental, que forma a exposição material desta lição. Continuando, meus amigos, transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância para outra. Também significa transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou, se quiserdes, uma forma de psicologia mística prática. Porém, essas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parece. Pois então, meus amigos, é momento da gente fazer um pequeno comentário realmente sobre o Egito sendo o grande celeiro da onde brotaram todas estas ciências que nós chamamos hoje de ciências modernas, né? E muito claramente, até aquelas que a nossa ciência rejeita, como a alquimia, né? Todas elas têm origem no Antigo Egito e principalmente naquela grande sabedoria que legou Hermes Trismegisto, que segundo as tradições informam, legou cerca de 36 mil livros para os egípcios durante a sua longuíssima vida de cerca de 300 anos, o que fazem com que muitos sequer acreditem que este homem tenha realmente vivido sobre a face da terra. E o Antigo Egito era, né, na língua egípcia, chamado de Kem, né? Kem, que entre outras acepções significa a terra negra, a terra negra do Egito. E desse termo Kem é que vem o termo química e que advém o termo alquimia. Ou seja, a alquimia e a química são duas palavras que têm dentro dos seus sufixos o próprio nome do Egito. Ou seja, não é por acaso que isso acontece, meus amigos, que quando um nome realmente se consagra dentro da linguagem é porque ele tem uma relação direta com a realidade e, no caso aí, com as realidades espirituais. E a arte da transmutação que nós estamos estudando aqui nesse texto de hoje, obviamente que é a grande arte, a grande façanha, a mágica realmente da alquimia, mas nós estamos vendo que antes do que uma mudança dos objetos químicos, né, das substâncias químicas, a verdadeira transmutação é uma mudança dos estados mentais, né? Mas também nós temos que considerar o seguinte, meus amigos, a consciência, os sentimentos, os pensamentos também são substância, também são materiais, também são compostos de átomos, mas átomos de uma frequência muito maior, de uma vibração altíssima que ainda a nossa ciência não registra, a nossa ciência ainda não tem condições de entrar naquele mundo que é o mundo dos sentimentos, que é o plano astral, e tampouco no mundo dos átomos mentais, ou seja, o plano mental, que tem ainda uma frequência mais alta ainda do que a do astral. Mas em investigações clarividentes, Lidbitter chegou a informar que isso que nós usamos nos dias atuais e que movimenta aqui todos os nossos equipamentos pelos quais nós estamos nos comunicando no dia de hoje, meus amigos, que é a eletricidade. Lidbitter menciona que a eletricidade, os elétrons, né, especificamente, eles são já átomos do plano astral. Então a nossa humanidade já entrou, de certa forma, no conhecimento desses mundos, não no conhecimento direto, mas num uso indireto, como só ia acontecer em muitas linhas do pensamento científico, onde você descobre um uso para uma determinada energia, mas sequer tem noção do que, para que que ela serve. Então nós já estamos entrando nesse domínio. Agora, a arte da mudança, a arte da transmutação, essa sim é uma ciência hermética, porque ela vai tratar exatamente do mundo interno, do mundo oculto, do nosso inconsciente, como nos diz a psicologia. E se houve uma coisa importante no século XX, que terminou há poucos anos atrás, meus amigos, é que no século passado as escolas psicológicas provaram, e guardem bem essa frase, as escolas psicológicas provaram a existência da alma, a existência do inconsciente, porque hoje isso não é uma questão mais de fantasia, não é mais uma questão de discussão, mas sim é uma, já é um assunto para se decidir qual é a melhor aproximação, qual é a escola que melhor trabalha com o inconsciente, com a alma humana. Ela está provada estatisticamente por todos os fenômenos psicológicos que acontecem, principalmente pelos sonhos, né, que tem toda uma rotina, toda uma repetição, todo um sistema simbólico, né, que fez com que os psicólogos e, obviamente, a comunidade científica hoje não discutem mais a existência da alma. Talvez possam discutir se ela é substância ou se ela é apenas o funcionamento da nossa consciência. Mas que ela existe, isso já não se discute mais. O que se discute é como trabalhar com ela, como melhorá-la, como intervir para que nós tenhamos a supressão de todos os problemas psicológicos e que possamos viver uma vida melhor, com maior qualidade de vida, através das mudanças que nós podemos fazer na nossa alma, no nosso inconsciente. E é para isso que serve exatamente a arte da transmutação mental, né? E continua aqui o texto do Caibalion. A transmutação, a alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos. E se a arte cessou agora, assim mesmo não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecidos pelos homens. Mas isto é simplesmente o princípio. Vejamos a razão de tudo isso. O primeiro dos sete princípios herméticos é o princípio do mentalismo, e o seu axioma é: o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a realidade objetiva do universo é mental, e o mesmo universo também é mental, isto é, existe na mente do todo. Estudaremos esse princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdadeiro. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força e mente. Assim compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais, tão bem como das condições chamadas ordinariamente apenas de mentais. Daí, meus amigos, que realmente aquilo que o texto aqui está afirmando é exatamente que a antiga magia não é, como se imagina, apenas a arte de se misturar elementos químicos e criar poções, ou de fazer magias, mandingas e poções mágicas, mas sim seria a verdadeira arte de, ao se mudar a mente, de se mudar as condições mentais, por correspondência também causar mudanças, alterações no universo objetivo. E esta é a verdadeira maneira como trabalham, né, os verdadeiros magos, ou seja, não tentando entortar os objetos materiais, tentando modificar a natureza material, mas modificando sim as causas, né, o mundo causal, o mundo mental que gera esses acontecimentos e o mundo como ele é, né? E continua aqui o texto do Caibalion, né? De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou cessação das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é matéria de maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres e que eles têm esses poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências que os justificam nestas opiniões e declarações. Esses mestres não exibem em público seus poderes, mas procuram afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que o seu poder é inteiramente mental e de que eles operam conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo, que afirma que o universo é mental. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, ou seja, os iniciados e os instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental ou fenômenos de novo pensamento e etc., e também modernamente aí o pessoal que anda empregando a lei da atração e outros nomes aí que se dão para a mesma coisa, né? Tudo isso se realiza conforme a mesma linha geral, porque nisto está mais um princípio oculto do que a matéria cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados da mente, etc., transmutando-os em outros, de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e incientíficas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre o que é baseado esta operação, porque nós estamos aqui, obviamente, no campo da alquimia, da transmutação, e obviamente que muitas pessoas aí, até escritores sem compromisso com coisa nenhuma, escrevem livros e muitos dão cursos, tentam ensinar certas operações mentais para as pessoas, sem serem, obviamente, mestres, sem serem adeptos, né? A palavra adepto quer dizer, não como comumente se imagina, né? Adepto como sendo participante de alguma linha, de alguma escola, mas adepto quer dizer aquele que obteve a sabedoria, a libertação e os poderes plenos e completos de uma determinada ciência. Então, quando nós falamos aqui em adeptos, nós estamos falando de mestres perfeitos. Então, muitas pessoas que por aí tentam ensinar, né, coisas práticas sem eles mesmos serem mestres, na verdade estão fazendo experiência com as pessoas, estão ensinando coisas que eles não dominam e que podem, e invariavelmente isso acontece, podem sair do controle, podem causar inclusive prejuízo para as pessoas. Quem vai fazer alguma coisa prática precisa ser instruída por pessoas realmente que sabem o que pode dar de certo e o que pode dar de errado, né? É como qualquer ciência, é preciso conhecer os dois lados da moeda, ou como dizem os mexicanos com relação aos cavalos, né? Não é necessário apenas saber montar o cavalo, mas é preciso também saber cair do cavalo, né? O que muitos mestres por aí realmente fazem de conta que não acontece, né? Porque como o universo funciona com polaridades, se você vai para um polo, automaticamente você também está provocando a existência do outro polo. Então, se você sobe no cavalo, você também precisa saber descer do cavalo. Você não vai viver o resto da vida em cima do cavalo. Então, muitas pessoas realmente caem do cavalo, literalmente, porque só conhece um lado, ou só ensinam, ou só preconizam um lado das coisas, e não é assim que o universo funciona, né? Muitas pessoas realmente não têm experiência com essas coisas, e eu pessoalmente já vivi coisas que me deram provas disso. Quando você trabalha uma polaridade, você também está potencializando, você está energizando também o outro polo. Então, a grande sabedoria é você saber neutralizar, ou você, inclusive, prever exatamente o que pode acontecer com aquela outra energia, com aquele outro polo que você não está querendo trabalhar, mas que está ali potencialmente com energia e que deve ser considerado, não pode ser desconsiderado, né? E continua aqui o Caibalion para nós encerrarmos aqui o primeiro bloco, né, com a leitura desse texto, e no segundo bloco nós vamos fazer comentários aqui a esse texto, né? Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros, né, ou seja, das outras pessoas, também podem sê-lo. E mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente. Pois uma pessoa que conheça as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada desses princípios e que esteja também com uma proteção própria. E ainda mais, como sabem diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda condição mental que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Na atualidade, o público está informado geralmente dessas coisas, que não julgamos necessário mencioná-las por extenso, porque o nosso propósito a esse respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Vamos agora fazer uma consideração sobre o primeiro dos sete princípios herméticos, o princípio de mentalismo, que afirma que existe uma verdade, que o todo é mente, o universo é mental, segundo as palavras do Caibalion. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso desse grande princípio da parte de nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética de transmutação mental. E aqui termina o terceiro capítulo desse livro. E também vamos terminando aqui, meus amigos e minhas amigas, o primeiro bloco do programa Lux Esotérica desta quinta-feira. Agradecendo muitíssimo aí o prestígio, aí o pico de audiência aqui na Esotérica FM nessa noite. 57 amigos de todo o Brasil estão nos acompanhando ao vivo, e vamos fazer agora uma pausa para que nós possamos aqui nos refrescar um pouco. E vocês vão ficar, meus amigos, com um convite para se tornarem associados da Loja Esotérica Virtual e continuarem aqui não só nos prestigiando, mas também contribuindo, retornando um pouco de toda essa energia que nós estamos mandando para vocês, para que nós tenhamos condições materiais de continuar esse trabalho aqui juntamente com a Loja Esotérica Virtual e com a Rádio Esotérica FM. E também relembrando a vocês que já está à disposição aí no site não só as gravações para vocês ouvirem dos programas anteriores, da todos os programas que foram ar da série Lux Esotérica, e já está à venda a série O Lado Oculto das Coisas, o CD-ROM com os 26 programas que nós dedicamos aqui para o estudo do livro do Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. Vocês podem adquirir aí, cliquem em Lux Esotérica aí no menu da Rádio Esotérica Virtual e também aí na página inicial da Loja Esotérica Virtual. Vocês também encontram aí o link para vocês adquirirem esse CD-ROM. Agradecemos aqueles que puderem adquirir e assim contribuir aqui para a manutenção dos nossos trabalhos. Então, meus amigos, minhas amigas ouvintes, vamos a um intervalo e voltamos a seguir aqui ao vivo no programa Lux Esotérica. Até já! E voltamos, amigos e amigas, ao vivo aqui no programa Lux Esotérica desta quinta-feira. Felizes por estarmos aqui conduzindo este estudo da filosofia hermética, o livro O Caibalion, que nos falou hoje sobre a transmutação mental, realmente um assunto muito importante. Mas antes de passarmos aos nossos comentários, também vou aproveitar o ensejo para convidar vocês para o seminário Agnose Cristã, um seminário que vai fazer estudos de cristianismo esotérico e que vai acontecer no próximo feriado prolongado de finados, e vai acontecer nos dias 31 de outubro, dia 1º, domingo, e dia 2º dia do mês de novembro, que é feriado nacional, segunda-feira. Então, de sábado 31 até o dia 2 de novembro, estaremos lá na Fundação Centro Teosófico Raja, em Itapecerica da Serra, fazendo um estudo sistemático e sintético dos livros principais aqui da nossa tradição com relação ao cristianismo esotérico, a Gnose Cristã. Os livros serão a Gnose Cristã, de Charles Leadbeater, o Cristianismo Esotérico, de Annie Besant, de Leadbeater também A Ciência dos Sacramentos e o Credo Cristão, e também A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, de Geoffrey Hodgson. Todas essas obras serão abrangidas com conferências de amigos que não só estarão lá dando as conferências, no caso estarei eu também lá dando palestras, também o nosso amigo Dom Marcelo Rezende e o querido Padre Ismael Morales também estará lá. E além de tudo isso, meus amigos, vocês ficarão confortavelmente hospedados dentro das dependências do Centro Raja, que tem acomodações coletivas para até 40 pessoas, com muito conforto e por um preço bastante acessível, apenas R$ 60,00 a diária. São R$ 180,00 os 3 dias, com direito a 5 refeições durante o dia, pensão completa e mais todo o seminário, tudo incluso nesse valor de R$ 180,00 ou R$ 60,00 a diária. E também aqueles que não quiserem pernoitar lá, mas quiserem ir fazer uma visita e assistir às palestras, almoçar lá, tomar um café com a gente e assistir às conferências durante um dia ou dois dias, o período apenas do dia dos estudos com o almoço e o café fica por R$ 30,00. Então não percam esta oportunidade, realmente a melhor opção para vocês relaxarem, ficarem lá hospedados com a gente lá no Centro Raja e também curtirem os estudos, se aprofundarem na gnose cristã, no cristianismo esotérico. Acessem agora mesmo, meus amigos, www.centroraja.org.br e vejam lá todo o programa, e também cliquem lá em para vocês fazerem a sua inscrição previamente. Precisamos saber com antecedência quantas pessoas irão para prepararmos a logística desse evento, que será realmente fantástico. Dia 1º e 2º de novembro, feriado prolongado de finados, também com as celebrações das missas da Igreja Católica Liberal todos os dias, e especialmente a do dia 2, uma missa de Requiem para todos aqueles nossos irmãos que já não estão mais entre nós, que já estão no plano espiritual. Nós iremos homenageá-los enviando as nossas melhores vibrações. Então acessem agora mesmo, amigos, www.centroraja.org.br e façam as suas inscrições. Então, com esse convite, meus amigos, nós podemos aqui arrematar esse trabalho de hoje, falando sobre a alquimia. A ciência da transmutação, que é a alquimia, meus amigos, que foi trazida pela humanidade, pelo instrutor do mundo, o Cristo, como ele é conhecido hoje, mas que se manifestou há 50 mil anos atrás entre os egípcios, na figura de Hermes, o três vezes grande, o deus Thoth. Realmente ele trouxe uma chave mestra para a nossa evolução, porque, como diz os princípios herméticos, se o todo, se o universo é mental, meus amigos, se ele é mantido, foi emanado pela consciência divina, e se o homem partilha também de uma faísca, de uma chispa desta divindade, nós também podemos trabalhar nesta grande mudança, nesse grande aperfeiçoamento do universo por intermédio da nossa mente. Tudo que existe à nossa volta, tudo aquilo que é da natureza, que foi criado por Deus, e todas as nossas obras, as nossas casas, nossas máquinas, nossas roupas, nossos objetos, meus amigos, todos são frutos da ideação mental e do constante uso desse poder, que transforma realmente o ser humano em algo superior ao reino animal. Daí que conhecer esta ciência da alquimia, da transmutação mental, é um passo adiante na evolução espiritual de vocês, meus amigos. É mister que vocês dediquem algum tempo ao estudo de toda essa ciência, porque não só ela é hermética, ela é uma ciência oculta, mas ela é uma ferramenta de autotransformação. Mas, como nós já dissemos, a alquimia, a química, vem do termo chem, que era o nome que os egípcios davam à sua própria terra, a terra do Egito, aquela terra escura e fecundada pelas águas do Nilo, e que ficou sendo o berço dessa ciência oculta. Porque quando se fala em alquimia, se fala em transmutar algo vil, algo baixo, em alguma coisa sublime, em alguma coisa superior. Infelizmente, a ganância dos homens pelas posses materiais fizeram com que muitos corressem atrás dessa alquimia para transformar objetos, né, de valor menor em ouro, em pedras preciosas, em substâncias com maior valor. E isso realmente foi uma grande perda de tempo na humanidade, porque infelizmente esse espírito da ganância, esse espírito do lucro fácil, jamais será alguma coisa que vai ser preconizada, que vai ser divulgada ou ensinada por algum mestre espiritual. Na verdade, o ouro da alquimia, meus amigos, vocês hão de se lembrar nos seus conhecimentos aí escolares que o símbolo, né, químico do ouro é mencionado como a palavra, né, a, ou as letras A, U, né? Daí que ouro ou aura são a mesma coisa. E exatamente o ouro que precisa ser encontrado e a substância vil que precisa ser mudada, meus amigos, é a nossa energia mental, são os nossos sentimentos que estão na nossa aura, certo? Compreendam isso, não se percam desse conhecimento. O ouro já está aí enterrado no meio dos nossos vícios, dos nossos problemas psicológicos, do nosso inconsciente que nós não trabalhamos. Ele está realmente soterrado e ele está embaixo de escombros da nossa mentalidade não trabalhada. A nossa aura só não é verdadeiramente límpida, cristalina, brilhante e reluzente como o ouro, porque nós não sabemos fazer a transmutação dos seus conteúdos, meus amigos. Nós deixamos o bonde correr solto, ficamos por aí apenas vivendo para sobreviver, e isso não é viver, é sobreviver. Aqueles de vocês que queiram realmente viver e aqueles de vocês que ainda queiram mais, que queiram transcender, porque nós temos capacidade de transcender, não viver de uma forma humana, é viver para se aculturar, para ter experiências, para adquirir cultura, para se refinar, para ser uma pessoa útil para a nossa família, para a nossa coletividade, para crescermos como um indivíduo. Isso é que é viver. Agora, transcender é nós irmos em direção à nossa origem, à nossa chispa divina, à nossa natureza superior. Existe todo um trabalho para ser feito ainda, meus amigos, e que nós podemos lançar mão da alquimia para fazer isso. A alquimia, a transformação dos metais vis, dos metais pobres e parcos na natureza do ouro, ou do diamante, ou das pedras preciosas, ela começa em algum lugar, meus amigos. E nós vamos dar uma dica para vocês. Todo tratado de alquimia, de transmutação, fala de que essa obra da mudança, da transmutação, começa com algo que é chamado matéria-prima. A prima matéria que vai ser objeto das transformações. E os comentários herméticos e alquímicos sobre a prima matéria, a matéria-prima da transformação, são os mais interessantes, são realmente bastante paradoxais, são textos muito esotéricos. Realmente as pessoas que não tenham ainda se dedicado a aplicar as chaves naqueles textos ficam realmente perdidos, porque os textos alquímicos nos dizem que a matéria-prima da alquimia está em todo lugar, mas apesar de nós passarmos por cima dela, de nós inclusive vermos essa matéria todos os dias, todas as horas, nós não a conhecemos e nós não a levamos em conta. E ela é uma matéria que tem muita energia, que tem a potência da transformação, mas ela precisa ser transmutada, ela precisa ser modificada, meus amigos. Então vocês devem estar se perguntando, mas que diacho de matéria é essa que nós passamos por ela todo dia, né? Que é uma matéria escura, né? Segundo os comentários da alquimia, alguns comentários da alquimia falam da negrura da matéria-prima, porque as transformações alquímicas, elas têm três estados, né? o estado negro, que é chamado Nigredo, depois o estado da Alvura, o estado branco, e finalmente o estágio vermelho, chamado de Rubedo. Ou seja, toda a obra alquímica tem essas três cores. Ela começa negra, se transforma em branca e finalmente ela ganha a cor vermelha, a cor da vida, a cor realmente de algo vivo e que está em dinâmico movimento. Mas o primeiro nível, que é a matéria escura, né? Que hoje é engraçado que a ciência está às voltas aí com a matéria escura do universo, mas os alquimistas também falavam muito da matéria-prima como uma matéria escura. Mas, se vocês estão acompanhando com cuidado aqui os nossos programas sobre o hermetismo, o que o Caibalion nos informa é que o mundo, o universo, é mental. Então, essa matéria-prima, meus amigos, não é uma substância física. Não é carvão, não é qualquer coisa escura que vocês estejam vendo aí à volta de vocês. Não é isso que é matéria-prima. A prima matéria da alquimia é algum elemento não iluminado do nosso inconsciente. E isso foi muito bem captado pela psicologia, lá desde o seu início com Freud e principalmente com Jung, né? Principalmente Jung, que foi um grande colecionador de manuscritos alquímicos. Ele inclusive escreveu um livro exclusivamente sobre isso, né? Um livro chamado Psicologia e Alquimia, onde ele via os paralelos que existem entre aquele trabalho que os alquimistas antigos pretendiam fazer e também o trabalho psicoterápico, né? Porque a matéria escura, meus amigos, da matéria-prima, está no nosso inconsciente. São aquelas coisas que nós não queremos enfrentar. É o nosso lado sombra. É aquela matéria que nós jogamos para debaixo do nosso tapete, né? Aqueles problemas que nós não queremos enfrentar. São aquelas dificuldades que nós temos. São problemas que nós julgamos incontornáveis, são situações conflituosas, são situações vexativas muitas vezes para nós, e aí o que, que nós fazemos? Nós jogamos aquilo lá para o inconsciente, jogamos isso dentro de uma pasta, de uma caixa, ou botamos debaixo do capacho, né? E fazemos de conta que aquilo não existe. E hoje a psicologia sabe que essa maneira de tratar com as coisas, jogando os problemas para o inconsciente, faz com que a pessoa sofra muito, que ela tenha depois doenças, que ela tenha desvios de comportamento, devido exatamente à potência energética, né? A potência mental de que esses complexos, de que esses traumas, de que essa matéria que nós não queremos enfrentar, que nós jogamos ela lá dentro do nosso inconsciente, e nós temos que levar em conta que a nossa alma, o nosso inconsciente, é 95% do que acontece da nossa consciência, meus amigos. Essa nossa consciência vigílica é apenas 5% do processo. Está trabalhando incessantemente lá dentro um verdadeiro caos, né? A alquimia também fala isso, né? O inconsciente é caótico, né? Ele não é ordenado, mas ele está trabalhando intensamente. Então, se vocês quiserem um dia trabalharem, né, sobre a matéria-prima da alquimia, quem sabe um dia nós peguemos aqui um livro, né, exatamente de alquimia para nós estudarmos, aí nós vamos ter a oportunidade de ilustrar para vocês como pegar, né, por exemplo, um problema que nós julgamos que não tem solução. Vejam bem como o problema é químico, é alquímico, meus amigos, porque se uma coisa é tão densa, Se é uma rocha tão sólida que nós dizemos assim, olha, esse problema não tem solução. Porque as coisas que estão correndo bem são exatamente o contrário, ou seja, são as coisas que estão fluindo, né? O universo, as coisas legais, as coisas que estão funcionando, elas estão fluindo energeticamente e não estão criando bloqueios, não estão criando obstáculos. Mas quando uma coisa estanca, quando uma coisa fica dura, quando o problema é incontornável, aí nós temos a matéria-prima da alquimia, meus amigos. Porque isso precisa ser dissolvido através o quê? Das operações herméticas, das operações alquímicas. E isso não é questão de fazer um laboratório com atanur, com panelas, com pipetas, com, né, com material de química para fazer decantação e fazer outras operações químicas. Não, meus amigos, isso vai ser modificado através da nossa consciência, do fogo da nossa atenção. Nós vamos fixar na nossa meditação a nossa atenção sobre aquele problema e nós vamos fazer operações alquímicas sobre esse problema até que ele se dissolva. Daí aquele famoso ditado alquímico, né? Solve et coagula, ou seja, todo problema pode ser dissolvido e tudo pode ser coagulado numa outra formulação. Mas tudo isso depende realmente de uma técnica. Então nós até recomendamos, muitas pessoas, né, vêm para esse lado, né, dos estudos esotéricos. Então é muito apropriado, se vocês tiverem condições, meus amigos, inclusive de fazer um processo psicoterápico, porque consultar um psicólogo, um terapeuta, para que ele ajude a vocês levantarem os seus conteúdos, os seus problemas, é uma medida bastante razoável para que depois, quando vocês começarem a meditar, quando vocês começarem a se desenvolver dentro de qualquer linha do ocultismo, de que esses problemas, que são problemas do inconsciente, são problemas psicológicos, depois não sejam vitalizados e que acabem tomando o lugar do desenvolvimento que vocês iam fazer, né? Realmente, se vocês puderem realmente fazer terapia, terapia não é coisa de louco, meus amigos. Terapia é, na verdade, um tipo de trabalho alquímico onde o psicólogo, o terapeuta, o psicoterapeuta vai ajudar vocês a se conhecer, a se autoconhecer. Ele procura, obviamente, por coisas mais evidentes, né? Ele não está preocupado com o lado espiritual, mas de qualquer forma vocês podem crescer muito se vocês fizerem um trabalho psicoterápico. Isso eu posso dizer para vocês por experiência própria, porque muitas vezes nós vamos meditar e há problemas psicológicos lá que vêm à tona, e o que é pior, que ganham energia com a meditação e ou com trabalhos espirituais que porventura a gente venha fazer. Então, se autoconhecer, pode começar com esse trabalho de terapia e também todo o trabalho da transmutação mental que o hermetismo preconiza, meus amigos. É um trabalho que acontece dentro da nossa consciência. Então é necessário vocês terem uma parte do dia que vocês precisam separar para se auto-observar. É preciso ponderar sobre as coisas. É preciso refocalizar a consciência dentro de vocês mesmos. É preciso ter um tempo para a alma de vocês, né? Porque sem estudar, sem voltar a consciência para dentro, né? E sem estar em contato com coisas superiores, vocês não irão progredir nessa vida transcendental. Vocês não estarão caminhando para transcender. É preciso dar tempo às coisas, é preciso se amar, né? porque hoje em dia todo mundo reclama que não tem tempo, mas o tempo hoje é a maneira como você expressa o amor que você tem. Quando você ama uma coisa, você dá o seu tempo para aquela coisa, para aquela atividade. Então, amem-se, né? Amem a vocês mesmos, desenvolvam a sua autoestima, meus amigos, e com certeza aí pode, obviamente, ficar evidente para vocês problemas, né? Porque o inconsciente é mais ou menos como um recipiente, né? Que lá no fundo tem muita coisa escura que pode estar quietinha lá, e quando vocês enfiam o dedo ali e começam a mexer naquela substância, ela vem à tona. Muitas pessoas reclamam que ao começarem a meditar, ao começarem a fazer trabalhos de yoga e tudo mais, elas começaram a tomar consciência dos seus defeitos, tá? Dos problemas que elas têm, que isso foi uma coisa muito desagradável, de uma certa forma, mas isso é necessário. Isso é o que nós estávamos falando, é o aprender a descer do cavalo, né? Ou seja, quando a pessoa vai se espiritualizar, isso não quer dizer que a pessoa vai de cara logo ficar brilhante, vai ficar alegre, vai ficar descontraída. Não, meus amigos, a alquimia não começa, né, pelo fim. A alquimia começa pelo seu início, que é a nigredo. Todo o trabalho de verdadeiramente se aprofundar no inconsciente, de fazer a transmutação mental, começa no escuro. E o escuro nem sempre, né, ou quase nunca é agradável. Então vocês estejam alertas com relação a isso, não se assustem com relação a isso, é normal, com o tempo vocês se acostumam, porque é um movimento natural da natureza, de que tudo primeiro, né? Se você quer dar um salto para frente, primeiro você vai para trás para tomar impulso, né? Ninguém dá um pulo para frente, né? Até no desenho artístico, se você quer desenhar um personagem indo para frente, primeiro ele tem que fazer um movimento de ganhar energia, que ele vai para trás e aí ele segue adiante. E para se autoconhecer, é o primeiro movimento de mergulho em si mesmo. Vocês podem descobrir realmente problemas, ali traumas, podem descobrir vícios, coisas que vocês gostariam de deixar para lá, mas aí é que está realmente uma energia que precisa ser reconvertida. Então esse lado sombra da nossa natureza, ele precisa ser reintegrado. Nós precisamos trazer esse lado escuro da nossa natureza para dentro da nossa consciência, para a nossa consciência vigílica, e aquele perdão a qual os mestres espirituais sempre pregaram, nós também temos que aplicar em nós mesmos. Nós precisamos nos perdoar, precisamos reconhecer os nossos defeitos, reconhecer os nossos erros e enfrentá-los, né? Não incidir mais neles, se decidir a não mais repetir esses erros, mas nós precisamos aceitar o que nós somos, porque quem ama realmente recebe o ente amado como ele é. Então nós precisamos nos aceitar como nós somos, e aí haverá as condições para fazer a transmutação mental. E nós temos a certeza que nas próximas aulas, nos próximos programas aqui Lux Esotérica, tratando aqui em cima da temática do Kybalion, nós faremos ainda mais comentários sobre esse processo, meus amigos. E estamos chegando ao fim do programa desta quinta-feira, aqui ao vivo, são 22 horas e 3 minutos. Agradecemos o seu prestígio, a sua participação aqui conosco. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta, usem aí o formulário Fale Conosco nas nossas páginas. E também relembrando a vocês que todos os programas da série Lux Esotérica, tanto os programas que trataram do lado oculto das coisas, como agora os programas com relação ao Caibalion, estão gravados e estão à disposição para vocês ouvirem a qualquer momento no site da Loja Esotérica Virtual e aqui no site da Rádio Esotérica FM. Agradecemos uma vez mais e vamos terminar esse trabalho pronunciando uma vez mais o mantra do ser interno, o mantra que realmente nos coloca uma vez mais em conexão com o nosso eu mais profundo. Vamos nos relaxar, procurando a conexão uma vez mais com o nosso ser interno, fechando os nossos olhos, visualizando uma luz branca brilhando no centro dos nossos corações. Vamos apaziguar a nossa natureza e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas e ouvintes, simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, seus associados, também amigos que estão visitando aqui a Rádio Esotérica FM. Que nós possamos estar aqui novamente na próxima oportunidade com muita paz, com muita saúde e muita disposição para continuarmos estudando juntos aqui o Caibalion. Então, a todos desejamos uma boa noite, um bom descanso e esperamos vocês uma vez mais ao vivo aqui às 21 horas de segunda a sexta-feira. É o programa Lux Esotérica e também nas gravações aqui no site da rádio e também na Loja Esotérica Virtual. Até mais, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos.